você ver. Tem um brilho no olhar, sou cheia de emoção. E dançar balé é minha paixão. Pois é, eu amo dançar, me mexer, girar, me soltar. Meu hobby é dançar balé, deslizar no ar, me deixar levar. Sou livre pra voar, essa sou eu, podem me chamar. Essa sou eu, Maria Eduarda, pode acreditar. Dançando na vida, sorrindo sem parar. Essa sou eu, podem me acompanhar. No palco eu me encontro, no som da canção. Cada passo é um sonho, batendo o coração. Com meus amigos ao lado, vamos brincar, sorrindo e vivendo, prontos pra arrasar. Gosto de curtir com os amigos, brincar, cantar, me divertir. Mas no palco é onde me encontro, ela que eu faço a mágica surgir. Eu sou feliz, eu sei que eu sou, que gosto de ser Maria Eduarda, pronta pra viver. Com meus sonhos e meu balé, eu vou mais longe, sei que eu vou ter fé. Então vem comigo, vamos celebrar, com muita dança vamos brilhar. Maria Eduarda, pronta pra arrasar, no ritmo do balé eu vou sempre dançar. Eu sou eu, Maria Eduarda, não posso negar. Eu vou sempre sonhar, pois é, eu amo dançar. E assim que eu vou continuar, essa sou eu, Maria Eduarda. Não posso negar, eu vou sempre sonhar, pois é, eu amo dançar.